Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Uma vez mais, uma boa noite. Sejam todos bem-vindos ao programa Lux Esotérica de hoje, que está iniciando uma nova fase. Depois de termos terminado o estudo do livro de Charles Webster Leadbeater, Os Mestres da Senda, o qual demandou 41 programas aqui dentro na nossa série, mas o terminamos e realmente deixou saudade esse estudo. Mas a partir de hoje, caros ouvintes, desta segunda-feira, nós estaremos levando com vocês, trazendo para vocês as ideias, meus amigos, de um curso básico de esoterismo e teosofia, o que seria um primeiro nível, o nível 1 de um curso dessa natureza, onde nós pretendemos abranger com vocês as ideias principais, meus amigos, o beabá, o caminho suave, ouvintes do esoterismo, do ocultismo e da teosofia. São muitas e muitas ideias, meus amigos, muitos e muitos conceitos, mas nós sabemos que é importantíssimo nós estarmos ao par desse conhecimento. Você que está chegando pela primeira vez ao nosso programa, saiba, caro ouvinte, e a todos também que já nos acompanham e que já estão já acostumados com a nossa temática, que nós vamos tratar esses assuntos aqui de uma maneira completamente universal, sem privilegiar nenhuma escola, qualquer religião, qualquer entidade espiritualista, meus amigos, esotérica. Na verdade, nós vamos abordar aqui os princípios que são harmônicos com praticamente todas as escolas, porque o conhecimento, meus amigos, ele precisa ser realmente universal, precisa ser como as letras do alfabeto ou como os algarismos da matemática, que todos usam, combinam das mais diversas formas, formando as palavras, as línguas, formando as cifras, as equações, meus amigos, mas ninguém pergunta quem foi que inventou o alfabeto, quem foi que inventou, né, os números, porque mesmo que eles sejam chamados de alfabeto, né, latino ou cirílico ou japonês, ou sejam chamados de números arábicos, ou seja lá o que for, meus amigos, o que importa é que eles são universais. Então, basicamente, meus amigos, nos próximos programas, até o mês de dezembro, nós estaremos aqui com vocês tratando essa verdadeira introdução ao que seria o esoterismo. Nós vamos usar como base vários textos, vários livros de diversos autores, e esperamos, caros ouvintes, que seja uma viagem tão aprazível como foi aquelas que nós fizemos aqui, lendo e estudando com vocês O Lado Oculto das Coisas, o Caibalion, os ensinamentos de Jesus e a tradição esotérica cristã. Estudamos com vocês os Mestres e a Senda, a Chave para a Teosofia, e finalmente terminamos a obra de Charles Webster Leadbeater, os Mestres e a Senda. Na última sexta-feira, nós terminamos com vocês esse estudo, meus amigos, que foi realmente sensacional. Mas todos esses 6 livros que nós abrangemos com vocês, ouvintes, todos eles têm como pano de fundo certas ideias, e é sobre elas que nós vamos tratar nos próximos programas. Mas a primeira coisa que nós gostaríamos de deixar claro para vocês, meus amigos, que tanto o esoterismo, o ocultismo, a teosofia, a filosofia que vem, meus amigos, da mente daqueles grandes seres que presidem a espiritualidade desse planeta. Ela tem essa característica universal, elas se aplicam a todos os seres humanos e também se aplicam aos seres espirituais. Então será uma forma, meus amigos, de nós respondermos com estas ideias aquelas três questões fundamentais a que todo filósofo, caro ouvinte, precisa tentar responder dentro da sua consciência. Quais sejam? Quem nós somos, caros ouvintes? De onde nós viemos e para onde nós vamos? Ou seja, descobrir a nossa verdadeira natureza, descobrir a nossa origem e descobrir o nosso destino. E nós podemos ver, caros ouvintes, que todas as religiões, as filosofias, inclusive a ciência, tentam de todas as formas responder essas questões, que realmente são as mais profundas que se apresentam diante do ser humano. Agora, o esoterismo, o ocultismo e a teosofia, caros ouvintes, partem de um princípio inicial, de uma ideia que nós realmente temos de uma forma inconsciente, mas que nós temos que aprofundar, ouvintes. É de que por trás da realidade que os nossos sentidos captam, daquilo que nós vemos, que nós ouvimos, de todos os sabores, odores, de tudo que o universo transmite para o nosso corpo, por trás dessas percepções, meus amigos, existe uma realidade muito maior. Existe um mundo espiritual que é dividido e subdividido em camadas, em estratos, caros ouvintes, aquilo que na teosofia nós chamamos planos de existência, que na verdade são diferenciações de vibração. E na verdade, meus amigos, nós vivemos um oceano de vibrações. Tudo aquilo que está à nossa volta, o nosso próprio corpo, ouvintes, esses equipamentos que nós estamos usando nesse exato momento, tudo isso está vibrando, caros ouvintes. Não existe verdadeiramente no universo aquilo que se poderia chamar de repouso, né? Existe sim a paz, mas a paz é um estado de consciência, que é um assunto que nós vamos tratar exatamente quando nós estivermos chegando no final desse curso, dessa introdução ao esoterismo e à teosofia. Mas nesse nosso início de caminhada, caros ouvintes, nós temos que relembrar coisas que são fundamentais. E há, caros ouvintes, uma coisa que todo espiritualista deve realmente relembrar, deve realmente cultuar, caros ouvintes, que é o sentimento de reverência, o sentimento, caros ouvintes, de espanto, de realmente ao observar a magnitude do universo, nós devemos manter sempre, caros ouvintes, o nosso espírito aberto, porque realmente nós temos que observar a natureza e concluir, meus amigos, e sentir que nós somos realmente seres muito, muito pequenos nessa existência. Quando nós observamos o céu, a noite, como nós estamos nesse exato momento, em que o programa está sendo transmitido ao vivo para vocês, caros ouvintes, 21 horas e 17 minutos, sobre o nosso país, cobre a penumbra, o sol está do outro lado do planeta, nossos irmãos humanos que residem no Japão, na Austrália, estão recebendo diretamente a luz solar, e nós estamos do lado escuro do planeta, observando, caros ouvintes, nestes dias secos no nosso inverno, que realmente está um clima bastante estranho, esquisito, desse inverno por todo o Brasil, porque está muito quente, o clima está muito seco, e isso é prova realmente que mudanças muito sérias têm se processado no clima do nosso planeta. Mas nessas noites de inverno, meus amigos, que quase sempre, na maior parte dos anos, são noites frias, noites realmente de céu claro, principalmente aqueles de vocês que estão em locais onde não há ainda muitas casas, ou aqueles que estão em sítios, em fazendas. À noite, meus amigos, nós podemos ver um verdadeiro escrínio de joias cintilantes que nós podemos observar no firmamento. E o sentimento, meus amigos, que nós devemos ter, e que muitos de nós já, obviamente, o teve, é de espanto, é de admiração, é de encanto, verdadeiramente, ouvintes, de observar tantos e tantos mundos que existem além desse nosso sistema solar. Como, caros ouvintes, tanto brilho, tanta beleza pode estar ali, ao mesmo tempo que ao alcance dos nossos sentidos, porque nós podemos ver essas estrelas, e a nossa atmosfera faz com que haja uma cintilância nesse brilho das estrelas, mas pelo conhecimento da ciência, ouvintes, nós sabemos que essas estrelas estão muito, muito longe. Na verdade, o que nós vemos ao observar as estrelas é uma imagem do passado, caros ouvintes. Mesmo aqueles nossos irmãos que estão do outro lado do planeta recebendo diretamente a luz do sol, estão vendo, estão sentindo, meus amigos, uma imagem do passado. Porque a luz leva 8 minutos e 30 segundos para vir do Sol até o nosso planeta. Mesmo a velocidade da luz, caros ouvintes, que é tida até os dias de hoje como o limite universal da velocidade, essa velocidade realmente estonteante de 300 mil quilômetros por segundo, caros ouvintes, ou seja, é exatamente a distância da Terra até a Lua, a distância média entre o nosso planeta e esse corpo que orbita a nossa esfera, o satélite que nós chamamos de Lua. Então, quando nós acendemos uma luz aqui na Terra, um segundo depois, se essa luz for obviamente forte, for poderosa, ela, um segundo depois, ela já é visível na Lua. E vocês então, meus amigos, imaginem quão distante que está o nosso próprio Sol. Por quê? Porque são necessários 8 minutos e 30 segundos para a luz das miríades e miríades de explosões atômicas que ocorrem a cada segundo no Sol, emitindo todo tipo de radiação, em 8 minutos e 30 segundos depois em que nós recebemos essa luz, essas frequências, essas radiações que provém do Sol, que é a estrela mais próxima de nós. Mas quando nós observamos, ouvinte, o céu, nós vemos planetas que às vezes são tão brilhantes que até enganam e nos parecem ser uma estrela, como o planeta Vênus, né, que tem na cultura popular o nome de estrela da tarde ou estrela da manhã, caros ouvintes, porque é o terceiro objeto mais brilhante nos céus. O primeiro, naturalmente, é o Sol. O segundo é a Lua, que está muito próximo de nós, apenas um segundo luz de distância. E o terceiro objeto mais brilhante nos céus é o planeta Vênus. E nós vemos outros planetas que circulam numa mesma faixa no céu, que é chamada a eclíptica. E os povos antigos, então, ouvintes, ficavam extremamente encantados, porque eles viam que, apesar de a maior parte dos objetos brilhantes do céu parecerem fixos, né, terem uma posição imutável, havia alguns desses objetos que pareciam circular pelos céus, que eram exatamente os planetas. E, infelizmente, o desconhecimento que os antigos tinham, né, pelo menos na história recente, né, fazia crer que a nossa Terra era o centro do universo. Existia essa visão geocêntrica das coisas, como se o Sol, como as estrelas, os planetas estivessem circulando ao nosso redor. E é óbvio, caros ouvintes, que muitas civilizações antigas, muitos sábios, sabiam que isso não era realidade, que a real a coisa que acontecia no universo é que nós, caros ouvintes, é que estamos também girando no universo. É a Terra que gira a cada 24 horas e alguns segundos. Nós damos um giro sobre o nosso próprio eixo. Na verdade, ouvintes, nesse instante que aparentemente nós estamos aqui fixos, né, sentados nas nossas cadeiras diante do computador, ou sentado numa poltrona ouvindo esta gravação desse programa, isso também, meus amigos, é uma grande ilusão. Nós, não só os átomos dos nossos corpos, de todos os objetos à nossa volta, estão em contínuo, em perpétua movimentação, em perpétua vibração, como também todas as moléculas e todos os corpos não estão realmente fixos no lugar, meus amigos. A cada segundo que passa, ouvintes, nós viajamos junto com esse planeta, girando com ele a cerca de 400 quilômetros por segundo, meus amigos. Aliás, 400 metros por segundo é a velocidade que nós temos sempre em direção ao leste, meus amigos. Ou seja, cada segundo que pula no nosso relógio, quer ele seja um relógio analógico, quer seja digital, nós estamos sempre observando segundos. A cada segundo que passa, ouvinte, nós andamos 400 metros para o leste. E essa velocidade, meus amigos, não é a maior que nós temos. Todo o nosso planeta, ouvintes, na verdade, está viajando pelo universo. O nosso planeta é realmente uma nave espacial. Há tantas pessoas aí discutindo se existe vida fora da Terra, meus amigos, se existem extraterrestres, se existem suas espaçonaves, e nós realmente não percebemos, meus amigos, que nós é que somos os verdadeiros viajantes espaciais, pois o nosso planeta está circulando o Sol, ouvintes, a 30 quilômetros por segundo. Ou seja, a cada segundo que passa aí nos seus relógios, no computador, nós viajamos, ouvintes, 30 quilômetros no espaço. E passado um ano, nós teremos então de 30 em 30 quilômetros por segundo dado uma volta completa nesse nosso astro-rei. E esses dois movimentos, ouvintes, de rotação e de translação ao redor do Sol, não são os únicos movimentos que o nosso planeta faz. Na verdade, esse planeta, ouvintes, faz 14 movimentos no espaço. Ele tem um movimento como se ele fosse um peão, que dá inclusive a precessão dos equinócios. Nós também estamos girando juntamente com a galáxia. A nossa galáxia está se movimentando no espaço, meus amigos. Ou seja, há uma série muito complexa de movimentos. E é exclusivamente, ouvintes, uma ilusão dos nossos sentidos de que as coisas estão paradas, de que nós temos objetos sólidos à nossa volta, que nós mesmos somos sólidos e que o nosso planeta é um lugar seguro, meus amigos, para nós estarmos. Tudo isso, meus amigos, é ilusão. Na verdade, as coisas no universo estão perpetuamente se modificando. E a nossa significância, meus amigos, nesse universo, em termos matemáticos, em termos numéricos, ela é realmente muito, muito pequena. Porque o ser humano, meus amigos, é muito menos do que um grão de areia perdido numa praia de qualquer planeta do universo. Nós, caros ouvintes, somos verdadeiramente um nada comparado com o tamanho desse universo. A nossa própria estrela, o Sol, que está aí brilhando, ouvintes, há cerca de 4 bilhões e meio de anos, é apenas uma estrela de quarta categoria, meus amigos, dentro da escala das estrelas. E apesar disso, meus amigos, ele é cerca de, essa estrela que nós orbitamos, é cerca de 1 milhão de vezes maior do que o nosso planeta. E lá existe combustível, existe hidrogênio e outras substâncias que farão com que essa estrela continue brilhando, ouvintes, por mais 4 bilhões de anos. A nossa estrela está, na verdade, no meio do caminho da sua vida. E isso, meus amigos, esta célula do universo que nós habitamos é apenas uma, né? A nossa estrela, que tem 99% da matéria do nosso sistema solar, todos os planetas, todos os asteroides, os meteoros, todos os debris e toda a matéria escura e amorfa que está flutuando junto com o Sol, é apenas uma, caros ouvintes, de 100 bilhões de estrelas que existem na nossa galáxia, a Via Láctea. Então, meus amigos, não é por acaso que ao observar essas estrelas que estão visíveis, o nosso olho nu, caros ouvintes, pode distinguir num determinado momento do dia, da noite, apenas 6 mil estrelas. Mas o número de estrelas que hoje a astronomia consegue reconhecer, meus amigos, é um número que dizer que ele é astronômico é praticamente não dizer nada sobre ele. É um número, caros ouvintes, é como se fosse o número 1 seguido de 21 zeros à sua direita, ouvintes. Não há nem como pronunciar esse número, que é o número total de estrelas que existem no universo. Apenas na nossa galáxia, a Via Láctea, existem 100 bilhões de estrelas. E a sua extensão no espaço, de uma ponta até a outra, é de 100 mil anos-luz. Ou seja, se nós estivéssemos na ponta da galáxia e começássemos a viajar à velocidade da luz numa espaçonave, nós levaríamos 100 mil anos viajando nessa velocidade da luz apenas para chegar na outra ponta da galáxia. Então, meus amigos, isso relativiza muito os nossos problemas, aquilo que nós imaginamos que é importante, caros ouvintes. E isso nos dá a verdadeira dimensão da nossa existência, porque por mais que nós viajemos nesse planeta de carro, de trem, de bicicleta, a pé, de avião, de navio, esses nossos deslocamentos aqui no planeta, meus amigos, em termos universais, em termos cósmicos, não representam nada. É como se nós estivéssemos estáticos, parados no universo. Então, caros ouvintes, nós temos que sempre que tivermos essa oportunidade de olhar para o firmamento, para o céu, sempre nos admirarmos e sempre, meus amigos, retornar a nossa consciência para nós mesmos. Porque apesar desse espaço exterior ser tão grande, ser tão maciço e ao mesmo tempo tão vazio, apesar dele ser tão grande e conter tantas e tantas estrelas, tantos e tantos planetas, bilhões e bilhões de galáxias contendo bilhões e bilhões de estrelas, ainda resta, meus amigos, um outro espaço que é muito maior do que esse e que nós precisamos também investigar e nós precisamos observar, que é o nosso espaço interior. A verdadeira fronteira, meus amigos, não é esse espaço lá fora. O problema nosso, meus amigos, não são os extraterrestres, não são as pessoas que vivem nos outros planetas, nas outras estrelas, porque com certeza eles estão lá, meus amigos, olhando para o nosso Sol da mesma forma como nós olhamos para a estrela deles, sem saber que nós estamos aqui, e eles, provavelmente muitos, não saibam que nós estamos aqui. Mas com certeza, ouvintes, nós temos um espaço tão grande ou muito maior dentro de nós que nós devemos descobrir. Mas jamais nós devemos perder, ouvintes, essa condição, meus amigos, de sempre nos admirar, de sempre enxergarmos o mundo como crianças, como quem chega numa paisagem pela primeira vez, como na primeira vez que nós vimos o mar, quando pela primeira vez nós subimos uma montanha, ou quando pela primeira vez nós olhamos durante muitos e muitos minutos para o universo. É com essa mentalidade, ouvintes, que nós devemos começar a caminhada para descobrir o nosso espaço interior. Porque, como bem disse Jesus, é necessário, meus amigos, nascer de novo. É preciso ter olhos de criança para realmente viver a vida espiritual. E é para esse nosso espaço interior que esse curso que está começando hoje estará voltado. Mas nós estamos chegando no final do nosso primeiro bloco do programa de hoje, ouvintes, e agradecemos muitíssimo essa grandiosa audiência que vocês estão nos concedendo aqui ao vivo. A segunda-feira é o dia que nós temos mais ouvintes aqui fiéis. O gráfico aqui de audiência que nós temos aqui na nossa frente faz assim como uma montanha, né? Quando chega às 21h, e isso realmente nos enche de alegria, porque nós sabemos que nós estamos falando coisas que têm significado, têm importância para vocês, ouvintes. Mas vamos fazer um intervalo, amigos, e vamos retornar daqui a pouquinho, continuando essa aula inicial, essa aula inaugural do nosso curso de esoterismo e teosofia. Fiquemos agora, ouvintes, com o nosso intervalo, convite da loja virtual a todos vocês, e retornaremos em seguida com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já, ouvintes! Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do nosso programa de hoje, que está dando início, pontapé inicial do nosso curso de esoterismo e teosofia nível 1. E agradecemos o prestígio de todos os associados da Levir que estão aqui conectados conosco, quer seja no dia de hoje, onde nós estamos transmitindo ao vivo aqui da cidade de São Paulo para todo o Brasil, para o mundo, através da internet. E agradecemos a você que está nos ouvindo aí nas gravações, nossos queridos amigos e amigas que nos ouvem aqui na opção Lux Esotérica do menu aqui da rádio, então lá na seção de áudio da Levir, a loja esotérica virtual. Aos nossos associados, agradecemos muitíssimo o apoio, a audiência, o prestígio, o carinho de todos vocês, a todas as nossas iniciativas. Então, a vocês, caros ouvintes, a sua busca espiritual é dedicado a esse curso. E aqueles que estão chegando também no dia de hoje, aqui pela primeira vez ao nosso programa, sejam todos muito bem-vindos. Estamos já há um ano no ar, completado agora no último dia 9 de setembro, com 161 programas transmitidos ao vivo, e já abordamos aqui 6 livros na nossa caminhada. E estamos continuando com vocês, ouvintes. E esses temas sobre o universo, caros ouvintes, realmente muito me encantam, porque eu tive a oportunidade de fazer vários cursos de astronomia. Sou um astrônomo amador e curto muitíssimo esses temas ligados à astronomia e ao espaço, à exploração espacial, caros ouvintes. Mas não parei por aí. Também fiz muitos estudos com relação ao lado interno do ser humano, praticando as técnicas da yoga oriental, fazendo diariamente durante muitos e muitos anos a meditação diária, caros ouvintes, que é uma coisa que nos permite, ouvintes, assim como um foguete espacial permite lançar ao redor da Terra ou para fora dela no universo um satélite, né? A meditação, ouvintes, é o veículo de lançamento da nossa consciência para o nosso espaço interior. E a gente vê, meus amigos ouvintes, que muitas pessoas hoje em dia, e já isso é uma questão que já tem décadas, né, para não dizer séculos, né, as pessoas estão preocupadas com os extraterrestres, né? E hoje, obviamente, que é difícil negar, pela massa de evidências físicas, né? São milhares e milhares de fotos, milhares e milhares de vídeos, muitas e muitas testemunhas de encontros diários com luzes estranhas no céu, caros ouvintes, dos mais diversos formatos, muitas vezes chegando pessoas a serem sequestradas pelos discos voadores, animais que são dissecados nas fazendas, pessoas que são abduzidas, né? Um termo que já vai entrando na própria cultura popular, né? E muitos escritores têm abordado esse assunto, né? E nós vemos que ele traz realmente muita apreensão no coração das pessoas, porque de certa forma, e isso é previsível, caros ouvintes, no dia que as autoridades mundiais, né, os governos, a Organização das Nações Unidas, os organismos de pesquisa espacial que lançam os foguetes, os satélites, as sondas espaciais que estão aí investigando, mapeando os planetas do sistema solar, quando esses organismos que têm as suas pesquisas, as suas evidências, né, que são inegáveis, quando for declarado oficialmente de que nós não estamos sós, caros ouvintes, nesse universo, as coisas realmente vão mudar aqui nesse planeta. Mas isso, meus amigos, não deve causar apreensão. Pelo menos nós que somos espiritualistas, ouvintes, devemos ter claro que não é a primeira vez na história da humanidade que isso vai acontecer. Já no passado, ouvintes, civilizações aqui da Terra tiveram contatos conscientes, contatos inclusive culturais com seres de outras esferas, de outras orbes, de outros planetas. Mas a lógica, meus amigos, dessas inteligências que não são aqui da Terra, que não são do nosso sistema solar, nós encontramos na mensagem dos mestres de sabedoria que foi trazida pelo mundo por Helena Petrovna Blavatsky, que publicou no ano de 1888 a Doutrina Secreta, caros ouvintes. E lá, no seu segundo volume, Blavatsky coloca qual é a ideia, caros ouvintes, que sustenta verdadeiramente não só a existência dos extraterrestres, como nós que somos terrestres, bem como todos os seres das dimensões invisíveis. Porque isso também causa muita apreensão para muitas pessoas, ouvintes, e há, obviamente, pessoas que preferem fazer vista grossa para a existência do mundo espiritual, duvidam, né, de que exista não só a vida após a morte, mas que aqui conosco simultaneamente existem no mesmo espaço físico que nós estamos, existem outras dimensões, existem pessoas desencarnadas, pessoas encarnadas, existem seres da natureza que não são seres humanos, que vivem também nesse planeta e o usam também para evoluir, ouvintes. Mas lá no segundo volume da Doutrina Secreta existe uma ideia, caros ouvintes, que é uma das ideias que nós temos que ter como básica. E é esse, meus amigos, o fundamento desse nosso curso básico. O que Blavatsky disse lá, meus amigos ouvintes, que não é novidade para você que já me acompanha aqui de muitos programas, mas pode ser uma novidade para você que está chegando agora, que é o seguinte, ouvintes, o princípio que ela estabeleceu, que não existe, caro ouvinte, ponto matemático do espaço onde não se manifeste a inteligência. Todos os pontos matemáticos do espaço, do universo, caros ouvintes, contém inteligência. Desde o átomo, meus amigos, as subpartículas, até as moléculas, as bactérias, né, os seres unicelulares, chegando aos seres mais complexos, passando pelo ser humano e seguindo para os planos espirituais, os espíritos da natureza, os anjos, os arcanjos, os grandes Dayan Chohans que presidem a evolução nesse sistema solar, a própria vida do sistema solar, meus amigos, todos estes centros, meus amigos, de consciência são inteligências. Então, esses átomos que estão à nossa volta, caros ouvintes, que, para nosso espanto, a ciência já demonstrou que não existe repouso, que está tudo em vibração. Os átomos estão vibrando, meus amigos, nós estamos vibrando. Nesse exato momento, a nossa consciência, a nossa mente está vibrando, e é por isso que isso que eu estou dizendo, meus amigos, está fazendo algum sentido na cabeça de vocês. Saibam que isso só é possível porque todos os elementos do universo, meus amigos, na verdade, são inteligentes. Eles possuem consciência. Daí que escritores, meus amigos, têm falado muito a esse respeito, e Alice Bailey, uma outra grande ocultista, que não foi contemporânea de Blavatsky, mas foi sua seguidora, escreveu um livro chamado A Consciência do Átomo. Porque, meus amigos, aquilo que a ciência acha que é um comportamento espontâneo, né, automático, sem nenhuma consciência de um átomo, quando ele se mistura com outro elemento, quando um elemento químico se aproxima ou tem repulsão por um outro elemento químico, caros ouvintes, na verdade isso aí é a manifestação da inteligência desses átomos, dessas substâncias. Não é por acaso, caros ouvintes. E o ocultismo, ele vai além, ele vai mais fundo, porque nós sabemos que há ligações dos seres cósmicos, os sete planetas que regem, né, os sete planetas sagrados da astrologia antiga, regem os sete tipos de energia, meus amigos, que influenciam a matéria, né? E juntamente com os quatro elementos, né, antigos estudados pelo ocultismo, o ar, a água, a terra e o fogo, e mais as três modalidades da matéria, ou seja, as chamadas gunas, né, que são o repouso, né, que é a atividade, e o equilíbrio, né? Então isso, meus amigos, vai dar exatamente as composições astrológicas, né? Porque a ciência, meus amigos, ela só enxerga a matéria. Ela não chegou a uma conclusão de que os ocultistas, que os esoteristas e espiritualistas já chegaram há muito tempo atrás, que é baseada, meus amigos, nessa asserção de que todos os pontos matemáticos do universo demonstram a inteligência, são, na verdade, inteligentes. Então, tudo o que acontece no universo, meus amigos, é devido à intervenção de alguma consciência. E isso, meus amigos, exclui coisas que nós pensamos, que nós julgamos serem verdadeiras no nosso cotidiano, mas que realmente não existem. São duas palavrinhas, meus amigos, que nós usamos diariamente e que são coisas que não existem, meus amigos. São puras ilusões, que são a sorte e o azar. Porque nós usamos isso diariamente, meus amigos. Acontece alguma coisa com uma pessoa, nós dizemos, ah, isso foi sorte da pessoa, que ela ganhou na loteria, que ela arranjou um emprego novo, ou que ela conheceu uma pessoa bonita, inteligente. E a outra que pega, né, que joga no mesmo jogo, que não acertou lá os seis números da Mega Sena, que não acertou na corrida do cavalo, que não ganhou na mesa de pôquer, nós dizemos, ah, essa pessoa teve azar. Ou essa pessoa então não está arranjando emprego, é porque ela está azarada, ou está acontecendo um monte de coisa na vida da pessoa, a pessoa ficou doente, foi abandonada pela mulher, pelo marido, isso tudo é azar. Isso, meus amigos, são coisas que não existem. Sorte e azar não existem, meus amigos. Existe sim a ordenação das coisas do universo, de acordo com leis imutáveis, com leis cósmicas que nós vamos estudar durante esse curso, caros ouvintes, que realmente demonstram essa lei, meus amigos, de que todos os pontos matemáticos do universo são inteligentes. Então, caros ouvintes, quando vocês olharem, né, ainda essa noite aí, que eu sei que isso vai acontecer, vocês vão sair de dentro de casa e vão olhar para o céu, vão ver lá um maravilhoso planeta que está aí no meio do céu nesse exato momento, vão observar as estrelas, Vocês tenham certeza, meus amigos, naquele planeta e naqueles planetas e naquelas estrelas, meus amigos, existem bilhões e bilhões de seres vivos e inteligentes que podem também estar olhando para vocês naquele mesmo exato momento. Na verdade, meus amigos, a vida e a inteligência é que é a constante do universo, e não o repouso, não o vácuo, não o vazio, meus amigos. Não as coisas imóveis que não têm consciência. É justamente o contrário. É a inteligência, é a consciência que é a constante do universo. Então, mesmo que não existissem os discos voadores, meus amigos, mesmo que não existissem todos os relatos que estão acontecendo, mesmo que nós humanos ainda não tivéssemos essa tecnologia que nós estamos desenvolvendo, já estamos saindo para fora do planeta, já fomos à Lua, já mandamos sondas em Marte, em Vênus, nos planetas do sistema solar mais profundo, mais distante, nós já estamos viajando no universo. Mesmo que nada disso existisse, meus amigos, nós poderíamos ter certeza de que os extraterrestres estão lá, meus amigos. E com certeza eles vêm realmente nos visitar. Mas, com certeza, ouvintes, eles têm o respeito, meus amigos, a sensibilidade que nós ainda não desenvolvemos, de não intervir no nosso desenvolvimento. Porque nós somos ainda, como humanidade, caros ouvintes, como planeta, enquanto civilização humana, ainda muito subdesenvolvida. Nós não temos ainda o grau de autoconhecimento, não individual, porque muitos indivíduos na Terra já têm inteligência, já têm espiritualidade para entrar em contato com eles e até receber instruções, até conhecer a sua tecnologia. Mas coletivamente, caros ouvintes, nós ainda não chegamos lá. É por isso que muitas e muitas civilizações extraterrestres que nos visitam, provavelmente com muita curiosidade, né, por verem aqui uma civilização que vai dando seus primeiros passos na evolução. E não é a primeira vez que eles estão chegando aqui, ouvintes. Eles estão vigiando, observando esse planeta há muitos e muitos milhões de anos. As civilizações desses seres já transcenderam, meus amigos, uma coisa que para nós ainda é algo que nós não concebemos. Mesmo que a nossa física, caros ouvintes, principalmente naquela mesma época em que despontou na humanidade, né, o pensamento espiritualista, o espiritismo, aonde despontou Madame Blavatsky com a teosofia, e que houve toda uma renovação da espiritualidade do planeta, naquela mesma época os físicos receberam dos mesmos mestres que inspiraram Blavatsky, que inspiraram Allan Kardec, que inspiraram tantos filósofos ao redor do mundo. Os físicos, os cientistas receberam inspirações que permitiram a eles, meus amigos, enxergar o universo de uma outra forma. E no futuro, caros ouvintes, nós teremos que viver com estas informações. E Einstein, meus amigos, que era não só um grande cientista, um grande matemático, mas era um místico, porque ele visualizava no seu interior aquelas proposições que ele queria demonstrar. A sua teoria da relatividade ele desenvolveu imaginando que ele cavalgava um raio de luz no universo. E esta é uma visão mística que ele tinha, meus amigos, e ali com certeza ele foi inspirado. Porque se tem uma coisa que os extraterrestres sabem, meus amigos, e que nós ainda não sabemos aqui na Terra, porque nós ainda estamos com essas ideias de sorte e azar, meus amigos, e gastamos o nosso dinheirinho lá no, na Mega Sena, na, é, na loteria esportiva, na corrida de cavalo, uma coisa que já está caindo, né, em desuso, e que nós achamos que a nossa vida é uma questão de sorte ou azar. Os extraterrestres, meus amigos, e os nossos físicos, principalmente aqueles quânticos, aqueles cientistas que estão mais avançados no conhecimento da verdadeira estrutura da matéria, eles já sabem, meus amigos, que o tempo e o espaço formam um conjunto. Ou seja, de que esse horário, meus amigos, que nós temos aqui nos nossos relógios, e que eu estou olhando aqui o meu relógio, que já já eu tenho que encerrar esse programa, que isso também, meus amigos, é uma outra ilusão, de que o espaço que está à nossa volta e o tempo, meus amigos, dependem da energia, depende da força da, dos processos energéticos do universo. Então não existe, caros ouvintes, um tempo universal. Não existe verdadeiramente um passado lá atrás e um futuro lá na frente e um ponto muito pequeno onde existe, onde nós estamos agora, né, nesse exato instante. Existe sim, meus amigos, uma grande, uma todo abarcante eternidade, e que o ser humano e os extraterrestres já chegaram lá, e um dia nós vamos chegar lá. Não só nós vamos poder, meus amigos, enxergar o passado nos seus detalhes e quem sabe até viajar para o passado, como nós também poderemos conhecer coisas que só virão muito lá na frente, no futuro. E o passado, meus amigos, e o futuro farão parte do agora. E isso, meus amigos, é que é o desenvolvimento da nossa consciência. E isso, meus amigos, nós só vamos encontrar não no espaço lá fora, mas no espaço aqui dentro, meus amigos. E os místicos, os religiosos do passado já sabiam disso. Procurem, meus amigos, uma passagem na Bíblia, onde vocês leem lá a seguinte passagem, que, dependendo do indivíduo, meus amigos, podemos viver 1000 anos em um dia. E esse conhecimento, meus amigos, que foi colocado na Bíblia, que se pode viver 1000 anos em um dia, é exatamente o conhecimento da relatividade do tempo e do espaço. Se a nossa mente realmente se elevar, meus amigos, espiritualmente, aumentar a sua energia, então desaparece o tempo, se contrai o espaço, e nós podemos conhecer, meus amigos, tudo o que existe para conhecer. Mas nós vamos tratar disso com mais detalhes, meus amigos, nos demais programas. Então agradeço muitíssimo a audiência, o carinho de todos vocês, e que nós possamos, como nesse exato momento, nós estamos com 60 ouvintes aqui ao vivo nos acompanhando, e muitos outros vão me ouvir nas gravações, nos CDs, aqui no nosso site. A todos vocês agradecemos e convidamos a todos para as próximas aulas do nosso curso de Introdução ao Esoterismo e à Teosofia. Mas, da mesma forma que nós abrimos esse programa, ouvintes, convoco a todos vocês para refletirem sobre essas palavras que nós pusemos aqui hoje e também para fazermos a nossa última vibração do dia, que visa nos colocar uma vez mais em contato com o nosso eu interno. Vamos, ouvintes, fechar os nossos olhos e uma vez mais focalizar a nossa atenção no ponto dos nossos corações, sentindo o batimento cardíaco, e lá dentro, com o poder da nossa mente, Visualizemos nos nossos corações uma joia cintilante, caros ouvintes, uma gema da energia universal que nos liga à fonte de toda a vida, de toda a consciência, que é idêntica à mente e ao coração de Deus. Uma pequena brasa do seu altar está brilhando, está aquecendo, emitindo a sua luz dentro dos nossos corações. Visualizemos essa chispa divina ardendo com a chama da luz espiritual, brilhando, realmente se expandindo essa luz por dentro do nosso coração. Que essa luz preencha todo o nosso ser, iluminando todo o nosso corpo, abrindo a nossa consciência. Vamos projetar com a força do nosso pensamento essa luz adiante de nós, que nós possamos sempre, caros ouvintes, caminhar a nossa evolução iluminados por esse brilho universal, eterno, permanente da nossa chispa divina. Vamos procurar nesse instante internalizar, realizar, caros ouvintes, tornar real nas nossas vidas o sentido dessas palavras do mantra do ser interno. Mais radiante do que o sol, mais puro e branco do que a neve, e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz, paz a todos os seres. Amém, caros amigos e amigas ouvintes, que assim seja, que o Espírito da Verdade esteja sempre entre nós, que a bênção do Mestre siga até os vossos corações, ilumine-os ainda mais e esclareça, ilumine também as vossas mentes, que nós possamos estar aqui nas próximas ocasiões desse programa. E aqui nos despedimos, realmente desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso, e deixando com vocês agora a programação musical interativa, democrática, aqui da Rádio Esotérica FM. Esperamos estar com vocês amanhã, continuando aqui o curso introdutório de esoterismo e teosofia nível 1. Então nos despedimos com muita alegria, principalmente por esse prestígio, pela essa audiência que nos deram. No dia de hoje, nesta segunda-feira, enviamos a todos um forte, caloroso e fraternal abraço, ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.